Mas do fundo do coração, ainda antes de começar a palestra, vamos cantar. Vinde, vinde, ó Espírito Santo. Canta do fundo do seu coração pedindo. É isso que Nossa Senhora quer trazer a todos nós. Ó Espírito Santo, sei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Da terra, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será mais fundo ainda. Vinde, vinde, ó Espírito Santo, vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Santo, enchei os corações dos nossos fiéis. Coloca a mão no seu coração. Isso. Coloca a mão no seu coração e diz: doce, doce, doce Espírito Santo. Exemplo, eu quero ser. Exemplo eu quero ser da mãe do meu Senhor, da mãe do meu Senhor. A mão no seu coração, diga a ele: doce, doce, doce Espírito Santo. Fazei também de mim, fazei também de mim morada do amor, morada do Senhor. Como um sacrário vivo, levando o amor. Diga: como um sacrário vivo, levando amor, revelando coisas que eu não sei, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Eu conhecer por nada, eu trocarei. Como um sacrário vivo, levando amor, revelando coisas que eu não sei, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Se eu conhecer, se eu conhecer por nada, eu trocarei se eu conhecer por nada. E a música e toda a oração nos levou àquilo a que o Senhor nos queria levar nesta manhã. Nossa Senhora quer tomar a cada um de nós no seu colo, bem perto do seu coração, para que se realize na nossa vida essa segunda parte da música. Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. É isso que Ele quer. Inclusive que nós levemos o amor, que não apenas tenhamos amor, mas que nós levemos amor. Nossa Senhora quer nos pegar no colo, porque este acampamento tem como título Do Jeito de Maria. Ela quer nos dar o seu jeito. Diga comigo: Nossa Senhora, realiza isso em mim, dá-me o teu jeito, eu quero ser do teu jeito. Sim, do jeito de Maria, do teu jeito, minha mãe. Vem e muda a minha vida, muda a minha mente, muda o meu coração, muda as minhas palavras, os meus sentimentos, muda a minha vontade. A minha vontade, que tantas vezes é má vontade, que tantas vezes é má vontade, a minha vontade, que muitas vezes é má vontade, a minha vontade, que tantas vezes é má vontade, muda a minha vontade, eu preciso. E daí, Nossa Senhora, muda as minhas palavras, muda os meus gestos, muda os meus sentimentos, faz o meu coração como o seu, faz o meu coração como o coração de Jesus. Você se lembra daquela passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo 28, onde Jesus diz: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados de fardos. Porque com frequência nós andamos assim. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados de fardos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isto: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está dizendo: aprendei, aprendei de mim, aprendei comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós dizemos muitas vezes: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fala: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Sabe o que mais Nossa Senhora quer? É que nós tenhamos um coração como o coração do filho dela, como o coração de Jesus. É isso que ela quer formar. Talvez para você apareça muito grande ter um coração como o de Jesus, ser como o de Jesus. Então, se isso assusta você, aceita ser como ela, do jeito dela, ter um coração como o dela, um coração bom, um coração compassivo, um coração que ama. Ela quer fazer esta mudança, esta é a obra dela. E me lembro daquela outra passagem do profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 26, onde a palavra de Deus nos diz: eu vos darei um novo coração, e porei em vós um espírito novo. Até pegando um pouquinho antes, onde o Senhor diz que Ele vai arrancar, removerei, eu arrancarei dos vossos corpos este coração de pedra e vos darei um coração de carne, porém em vós o meu espírito, e preste bem atenção, e fareis com que andeis segundo as minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Eu vos darei um coração novo e eu porei em vós um espírito novo. Eu arrancarei do vosso peito o coração de pedra e no lugar eu vos darei um coração de carne, porém em vós o meu espírito, porém em vós, lá dentro, porém em vós o meu espírito. Farei com que andeis segundo as minhas leis e cuideis de observar os meus mandamentos. É isso que Nossa Senhora quer fazer. Doce, doce Espírito Santo, e sempre eu quero ser da mãe do meu Senhor. Pede do fundo do seu coração, doce, doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor. Isso, como um sacrário vivo levando amor. Revelando. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário, como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, se eu conhecer, por nada eu trocarei. Veja, Nossa Senhora quer fazer isso. Quer pegar cada um de nós, eu volto para o começo, no seu colo e fazer isso. Dar a cada um de nós, dar a você um coração como o coração de Jesus. Para que então, a partir de um coração como o coração de Jesus, ou então um coração como o coração dela, um coração bom, um coração puro, um coração sem maldade, um coração sem malícia, nós também tenhamos pensamentos bons, pensamentos de paz, longe de pensamentos de malícia, de maldade, que nós tenhamos sentimentos como os dela, como os de Jesus. Ela quer dar a nós um coração novo. Ela quer dar a nós um coração como o coração de Jesus. Pede mais uma vez, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Vai pedindo, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Maria, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pode pedir, Maria, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora, fazei o meu coração semelhante ao vosso, porque o vosso coração é semelhante ao coração de Jesus. Então, Maria, Nossa Senhora, minha Senhora, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Sabe por quê? Uma das coisas que existe em nós somos muito bravos. E até deixa eu dizer mais, nós somos muito ruins, somos. Infelizmente, mas somos. Uma das coisas que o pecado original deixou em nós foi isso. Nós acabamos sendo ruins, acabamos sendo maldosos. E por isso também somos muito bravos, irados, coléricos, raivosos. E a gente estoura com as pessoas, fala aquilo que não deve, faz aquilo que não devia fazer. Verdade ou não é? Das coisas pequenininhas às coisas grandes, uma coisa que estraga muito, muito, muito a nossa vida e que estraga o nosso relacionamento com os outros, põe tudo a perder, é a nossa braveza. Mas veja, é uma braveza que inclusive é fruto da nossa maldade, da maldade que existe no nosso coração. Existe. Não é que a gente aceite, não é que a gente goste, não é que Deus goste, não, mas nós temos que partir daí, reconhecer que, infelizmente, nós nem quereríamos, mas infelizmente somos assim. E Nossa Senhora quer mudar isso. Ela quer mudar essa braveza, essa rudeza do seu coração. Até lá na carta aos Efésios, a palavra de Deus nos diz: se vos irardes, não pequeis, que o sol não se ponha sobre a vossa ira, não deis ocasião, não deis chance ao diabo. Tudo isto é uma coisa só. Se vos irardes, porque às vezes, infelizmente, por mil coisas, a gente acaba perdendo a paciência, e a gente se irrita, a gente se ira, a gente fica bravo. Mas a palavra de Deus diz: se acontecer isso, se acontecer isso, não é bom que aconteça, mas se acontecer isso, não estraga tudo não. Que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Quer dizer, não termina o dia assim. Não dorme com isso no coração. Não vai para o dia seguinte com aquilo. Ainda em outras palavras, não fica cultivando isto. Porque muitas vezes o que estraga a gente é ter um problema, é ter um atrito com alguém, e aquilo depois então ficar ruminando no nosso coração. Vai ruminando, ruminando, igualzinho o boi, né? Que engole, depois aquilo volta, e ele fica ruminando, ruminando, ruminando, engole aquilo, vem mais um pouco, ele fica ruminando, ruminando. A gente acaba fazendo isso com as coisas ruins que acontecem. As raivas, os desaforos, os atritos, as brigas que a gente tem, os desentendimentos que acabam acontecendo, coisas que talvez nos feriram, nos magoaram, nos prejudicaram, feriram, machucaram. Mas veja, além de ferir, além de machucar, é como se a gente pegasse lá o machucado, machucou a perna, Depois ainda eu fico lá apertando, pondo a mão, pondo a unha no machucado. Muitas vezes a gente acaba colocando a unha no machucado, né? E abre de novo e sai sangue de novo. E aquela ferida não se cura, porque está sempre reabrindo, porque a gente infelizmente vai com a unha, e a unha acaba trazendo muita coisa venenosa, muitos micróbios, e a gente está lá com a unha, como que esgravatando a ferida. A gente faz isso no próprio coração, verdade ou não é? Aconteceu uma coisa, depois a gente fica ali, né, matutando, ruminando, como que brigando de novo, até aumentando a briga dentro do nosso coração. É, até as coisas que a gente não falou na hora, que a gente não xingou na hora, que a gente não disse na hora, que a gente não brigou mais ainda na hora, depois a gente faz tudo isso, a gente briga, a gente xinga dentro da gente. Verdade ou não é? Primeiro que é ilusão. Desculpe, né? Não, nem devia ser assim. Ou você dissesse tudo, ou você esvaziasse, vomitasse tudo, xingasse tudo na hora, ou nada mais. Para que então ficar ruminando, brigando dentro de você, dizendo o que você não teve coragem de dizer, xingando o que você não teve coragem de xingar, trazendo mais raiva, mais ódio? Percebe? Isso é um engano terrível da tentação. E Nossa Senhora quer mudar tudo isso, porque ela quer nos fazer do jeito de Maria. Do jeito de Maria. E claro, gente, isso é um treinamento, um treinamento. E a gente precisa se deixar treinar. A gente precisa aprender como Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei, aprendei, aprendei, aprendei. É como se Nossa Senhora dissesse também: aprendei de mim, meus filhos, aprendei de mim. Se nós achamos que é muito alto para nós aprender de Jesus, aprende de Nossa Senhora. E ela está dizendo: aprendei de mim, meus filhos, aprendei de mim. Eu sou mansa, eu sou humilde, eu sou bondosa, eu sou paciente, eu não sou invejosa. Pelo contrário, eu perdoo, eu desculpo, eu passo por cima, eu não me irrito, eu não xingo. Aprendei de mim, meus filhos, aprendei. E nós, por outro lado, pedimos: Maria, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Sabe por que que a palavra de Deus nos diz: não deis ocasião ao demônio, não deis chance ao demônio? Porque esse negócio de nós ficarmos cultivando no coração, ruminando dentro de nós, a própria palavra de Deus está dizendo: esta é uma porta aberta para o diabo. Está na Bíblia o diabo. Vale a pena você vir comigo e pegar diretamente na sua Bíblia. É carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Se vos irardes, se acontecer disso, se vos encolerizardes, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis nenhuma chance ao diabo. Não deis nenhuma chance ao diabo. É a palavra de Deus dizendo que se a gente fica ruminando, isso é uma porta aberta para o diabo. Daí sim, a raiva pega a gente, o ressentimento, a mágoa pega a gente, muitas vezes o ódio pega a gente, e a gente acaba se tornando inimigo de quem não devia ficar inimigo. Muitas vezes, marido e mulher, embora vivendo juntos, acabam se tornando inimigos. Por quê? Por causa disso, de ficar ruminando, ruminando. E não é só a mulher também, não é só a mulher não, é também o homem muitas vezes. fica ruminando as coisas que aconteceram, a coisa que ela disse, a coisa que ela fez, o cuidado que ela não teve, a desatenção que ela teve com você, e você fica ruminando. Ou então na hora da briga, na hora do quente, a expressão que ela usou, e você depois fica ruminando aquilo, brigando com aquilo dentro de você, envenenando mais ainda o seu coração. A própria palavra de Deus diz: essa é uma chance, essa é uma porta aberta para o diabo, para ele entrar e fazer a festa dele. Quantas vezes casamentos se arruinam a partir de coisas assim? Se você vai olhar para a sua vida de casado, veja quantas vezes aconteceu isso, especialmente se você está com o casamento por um fio. É como aqueles panos que desgarça, né? O pano fica desgarçado e acaba ficando por um fio, mais um pouquinho e o pano se rompe. Se o seu casamento está desse jeito, e muitas vezes as pessoas nem se separam, graças a Deus, mas levam o casamento em frente desse jeito, levam em frente um casamento que está por um fio, desgarçado, com o pano já roto, mais uma forcinha e acaba de rebentar, de rasgar tudo. Se você vai olhar por que chegou a este ponto, é por causa dessa bendita mania que nós temos de, depois do acontecido, a gente ficar ruminando. É marido ruminando as coisas contra a mulher. É a mulher ruminando as coisas do seu marido. Às vezes não tem coragem de falar um para o outro. Não tem coragem de se abrir, de ser transparente, de dizer as coisas como são. Ao contrário, fica ruminando dentro. Veja, hoje Nossa Senhora está querendo acabar com isso. Não apenas dizendo para você: acabe com isso. Não, em tudo isso que eu estou falando, ela já está fazendo. Ela está como que costurando de novo o seu coração, que estava desgarçado, que estava como por um fio. E fazendo isso no seu coração, ela está refazendo os seus relacionamentos. Marido e mulher, irmãos entre si, quantas vezes entre irmãos, não é verdade? Irmãos de sangue, irmãos que viveram juntos, irmãos que se amaram, e que na verdade ainda existe amor, existe até um resto de amor, isso torna mais doído. Mas pelo fato de, depois das coisas acontecidas, a gente ficar ruminando, e até um ruminando de um lado, o outro ruminando do outro, igualzinho o boi, chegou a esse ponto que os irmãos nem se aturam. Muitas vezes, infelizmente, que está tudo errado, nem se falam. Mas mesmo que se fale, mesmo que se visitem e tal, mas há uma barreira, às vezes até mesmo um abismo entre um e outro. Fraternidade mesmo, irmandade mesmo, não existe. E não existe por quê? Porque a gente acabou dando chance, como diz a palavra de Deus, ao diabo, com essa mania de ficar ruminando as coisas que aconteceram. Nossa Senhora está agora querendo também refazer tudo isso, curar tudo isso. Sim, Nossa Senhora faz isso. A Senhora quer que nós tenhamos o seu jeito, cura os nossos corações. A Senhora sabe qual é o problema, às vezes até mesmo o problema de pai, de filho, de filha com o seu pai, com a sua mãe. Não somente de marido e mulher, não somente de irmão e irmã, às vezes é questão de filho, de filha com o seu pai, com a sua mãe. E se rompeu esse relacionamento, está por um fio, porque a gente infelizmente guardou ruminou, a coisa ferveu dentro da gente. Nossa Senhora vem e cura. Nossa Senhora vem e liberta. Nossa Senhora vem Nossa Senhora, e muda o meu coração, cura o meu coração. Se eu fui ficando com um coração de pedra, porque ele foi ficando empedrado, eu até sinto indiferença com esta pessoa, ou com estas pessoas, porque foram vários casos. Se eu fiquei com um coração empedrado, e por isso insensível, Nossa Senhora realiza a palavra da Bíblia. Arranca a Senhora mesmo, com mão de mãe, esse coração empedrado, coração de pedra, e coloca no lugar um novo coração de carne, portanto sensível, que ama, que perdoa, que sofre sim, e é natural sofrer, mas que não deixa de amar, que perdoa, que principalmente perdoa. Nossa Senhora, nós queremos ser do seu jeito, e a primeira coisa é a bondade de coração. Infelizmente, Nossa Senhora, nós estamos vendo que o diabo quis tirar justamente a coisa mais preciosa, que é a bondade do coração, e ele aproveitou essas portas que eu deixei abertas. Ele foi até mesmo por frestas, mas eu dei passagem, e ele infelizmente entrou e transformou o que era bondade no meu coração, ele transformou em maldade, em ruidade, tornou meu coração rude e empedrado, e daí os meus pensamentos já não foram mais pensamentos rudes de crítica, as minhas palavras já não foram mais as mesmas palavras, palavras de bondade, foram palavras rudes, palavras ásperas, às vezes até mesmo palavras irônicas, que eram como punhais, eram como navalhas cortantes. Nossa Senhora, as minhas palavras se tornaram assim por causa do meu coração. Cura o meu coração, arranca esse coração empedrado e põe de novo um coração de carne, um coração sensível. Nossa Senhora realiza, se a nossa intercessora, para que aconteça aquilo que a palavra diz, porém em vós o meu Espírito. Sim, Nossa Senhora, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos no cenáculo, porque a Senhora estava ali com eles, intercedendo por eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e tiveram a vida mudada. Nós estamos pedindo isso justamente, vinde, vinde Espírito Santo. Estamos cantando essa música, e a Senhora chegou lá onde precisava. Nós não conseguimos ser atingidos pelo Espírito Santo, porque o nosso coração estava endurecido, muitas vezes até mesmo embrutecido o nosso coração. Sim, o nosso coração ficou embrutecido. Nossa Senhora, muda o nosso coração, põe em nós o Espírito Santo, traz para nós o Espírito Santo, e faz com que o nosso coração seja novo, diferente, um coração cheio de bondade, de paciência, de mansidão, de doçura, um coração cheio de alegria, que leve alegria para os outros, um coração simples. Nossa Senhora, faz o meu coração, pede, faz o meu coração semelhante ao vosso, faz o meu coração semelhante ao coração do teu filho Jesus, cura o meu coração. Nossa Senhora, acabei ficando com ressentimentos, com mágoas. Eu posso até dizer com que pessoa, com meu marido, com minha esposa, com meu pai, com a minha mãe. Eu fiquei ressentido, fiquei magoado contra aquele meu irmão, contra aquela pessoa, aquele namorado, aquele padre, aquela pessoa do grupo, aquela pessoa do meu serviço. E porque eu ainda dei vazão, dei lugar. Até eu achava que eu tinha toda a razão de estar magoado, de estar ressentido, de guardar aqueles sentimentos. Eu achava que eu tinha toda a razão, que era justo, que eu não podia, que eu não devia ficar perdoando, deixando passar. Pelo contrário, era justo que eu me ressentisse, me magoasse. Nossa Senhora, era tudo bobagem, era tudo loucura. Muda o meu coração e arranca esses ressentimentos, essas mágoas. Até mesmo Nossa Senhora, faz vir à minha mente, faz vir ao meu coração a lembrança desses ressentimentos, dessas mágoas, dessas pessoas com quem eu acabei ficando ressentido, magoado, as pessoas com quem eu me decepcionei, as situações com que eu me decepcionei, e na decepção eu fiquei magoado, ferido, machucado. Nossa Senhora, muda o meu coração, cura o meu coração. Eu preciso, eu quero ter um coração como o seu, eu quero ter um coração como o de Jesus. Obrigado, Nossa Senhora, porque está fazendo isso. Obrigado, Nossa Senhora, porque está me dando também a graça de perdoar concretamente, de abrir espaço no meu coração para o perdão. Obrigado, porque a Senhora está abrindo espaço no meu coração para o perdão. Antes estava fechado, não havia espaço, não havia lugar para o perdão, eu nem admitia o perdão. Obrigado, Nossa Senhora, porque está abrindo espaço, um largo espaço no meu coração para o perdão. Eu digo, mesmo que eu não sinta força, eu quero perdoar. Eu aceitei, eu entendi que é melhor perdoar. Obrigado, porque o seu amor me convenceu que o melhor é perdoar. É sempre perdoar, mas nessa situação que eu estou, é melhor perdoar. Nossa Senhora, que eu me renda, que eu baixe as armas. Eu vivi armado, pelo ressentimento, pela mágoa, pela decepção. Eu vivi armado, Nossa Senhora, que eu baixe as armas e que eu me renda ao perdão. Perdão a pessoas concretas. Veja para quem você precisa mandar o perdão, a quem você precisa perdoar de coração. É seu marido? É sua esposa? É seu filho? É sua filha que decepcionaram você? É seu irmão? É sua irmã? É seu pai? É sua mãe? Vai emitindo perdão. É uma graça. É uma cunhada, é uma sogra, é uma nora, é um genro, não sei. É primo, não é de família, é esse amigo e aquela amiga, é este colega, aquela colega, é aquele companheiro de serviço, é aquela pessoa do seu grupo. Perdoa, é o padre, é um padre, é uma religiosa, é a igreja, é aquele movimento, é aquele grupo do qual você participa e você ficou decepcionado, é aquela pastoral da qual você participa, é até mesmo o seu serviço. Perdoa. E Nossa Senhora está dando a você a graça de perdoar. Ela está pegando o seu coração e está massageando o seu coração, porque também com tudo isso, O seu coração foi ficando endurecido, como os nossos músculos, que acabam se retesando e acabam se endurecendo, como mão calejada. A gente acabou ficando com o coração calejado. E Nossa Senhora agora está massageando com as mãos dela de mãe o seu coração, com muito carinho, com muito amor. E o bonito que não é uma simples massagem. Nessa massagem, ela está passando o amor dela. Sim, ela está passando o seu amor para você. Ela está passando a sua capacidade, a capacidade dela de perdoar para você. Ela está passando a compreensão dela para você ser compreensivo. Ela está passando a mansidão dela para você, a humildade dela, a doçura dela para você. Ela está fazendo o seu coração do jeito do coração dela. E quando se muda o coração, se muda o restante. Os nossos pensamentos imediatamente começam a se mudar. Aqueles pensamentos rudes, aqueles pensamentos de crítica, aqueles pensamentos cheios de raiva, pensamentos irônicos. Nossa Senhora muda os seus pensamentos. Ela tira toda a maldade dos seus pensamentos. Ela muda também os seus gestos. Seus gestos eram grosseiros, eram rudes, eram carregados de raiva, carregados de ressentimento. Ela muda o seu coração, porque ela é mãe. E que mãe, meu Deus do céu, e como esta mãe, ela sabe trabalhar o nosso coração. Ela está trabalhando o seu coração, imprimindo paciência no seu coração, devolvendo alegria ao seu coração, porque na verdade você andava triste, com o coração cheio, pesado de tristeza, aquilo que a gente diz, um coração pesaroso, cheio de pesares, e na verdade isso tudo era peso para você. Você parecia que tinha chumbo nos seus pés, nas suas pernas, você se arrastava. Nossa Senhora está devolvendo a alegria ao seu coração, porque infelizmente com tudo isso que foi acontecendo, você desterrou a alegria, desterrou, a alegria foi embora da sua vida, e Nossa Senhora agora está devolvendo alegria ao seu coração. Agradece e assume essa alegria, uma alegria íntima, não é alegria de dar gargalhada, é uma alegria íntima, lá do fundo do seu coração, que depois vai se traduzir nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, vai se traduzir nos seus gestos, vai se traduzir no seu sorriso, na bondade com que você vai receber as pessoas, que vai receber essas pessoas, com que você vai cumprimentar, falar com essas pessoas que antes você tinha maior reserva, maior dificuldade. Obrigado, Nossa Senhora, realmente traz alegria, devolve alegria, enche de alegria o meu coração, Nossa Senhora. Diga para ela, eu precisava dessa alegria, eu estava morrendo nessa tristeza. Nossa Senhora, agora eu constato que aquilo que a palavra de Deus diz, lá no livro do Eclesiástico, é verdade, a tristeza acabou matando a muitos. Sim, Nossa Senhora, essa tristeza estava me matando espiritualmente, me matando psicologicamente e até me matando fisicamente. Nossa Senhora, eu andava pesado, eu andava até doente por causa dessa tristeza. Obrigado porque me devolves alegria, porque me enches de alegria. Nossa Senhora, eu quero realmente ser do teu jeito, do jeito de Maria. E tudo dependia da mudança do meu coração. E a Senhora foi fundo, a Senhora foi ver o espinho, ou até mesmo os espinhos que cravejavam o meu coração. E a Senhora retirou esses espinhos, a Senhora curou essas feridas que ficaram, essas chagas que ficaram no meu coração, pelos espinhos que estavam aí, de maldade, de ressentimento, de coisas ruminadas, de desapontamentos que eu tive. Obrigado, Nossa Senhora, obrigado, porque estás me dando realmente um coração novo. Aconteceu aquilo que a Bíblia diz: arrancarei do vosso peito o vosso coração de pedra, e no lugar eu colocarei um novo coração de carne. Eu colocarei em vós o meu espírito, para que andeis as minhas leis, para que caminheis nos meus mandamentos. E Nossa Senhora, obrigado, porque o principal mandamento é o amor. E obrigado porque a Senhora está enchendo de amor o meu coração, e eu precisava mesmo. A oração se uniu toda, como desde o começo, e que bom que o Laércio foi conduzindo assim. E agora, indo já para o final dessa palestra, que acabou sendo toda uma oração também, a Senhora está enchendo, enchendo, enchendo o meu coração de amor. É isso mesmo, eu precisava. E justamente as coisas entulhadas no meu coração antes não permitiam que o amor viesse, porque ele estava cheio, cheio de entulhos. E a Senhora retirou os entulhos, a Senhora fez vazar todo esse pus que havia no meu coração. E a Senhora agora está enchendo de amor o meu coração. Sim, Nossa Senhora, pode encher de amor o meu coração. Vem Nossa Senhora, e enche de amor, que o meu coração até mesmo se dilate, como aquelas bolas de bexiga que vão se dilatando. Sim, que o meu coração se dilate, eu estou precisando de muito amor. Na verdade, eu estava com saudade do amor, com saudade de amar, com saudade de sentir amor no coração. Eu estava com um coração decepcionado, triste, abatido, rancoroso, ressentido, ciumento. Nossa Senhora, obrigado porque mudou o meu coração. Obrigado porque está me dando um coração novo, um coração cheio de amor, um coração como o seu. Obrigado, Nossa Senhora, porque está colocando no meu coração paz. Mas uma paz que é fruto da cura profunda que a Senhora fez e que continua fazendo em mim. Obrigado por essa paz que supera todo entendimento, como diz Jesus. A gente é incapaz de entender esta paz, só experimentando. Obrigado, Nossa Senhora, que para termos o teu jeito, o jeito de Maria, a Senhora fez toda esta cura. A Senhora nos encheu de perdão, nos encheu de amor, nos encheu de alegria, e assim nos encheu de paz. Nós nem percebemos a que hora a paz chegou, mas nós podemos dizer que ela chegou. A gente está percebendo aquela paz tranquila, aquela paz que põe tudo no lugar, aquela paz que nos faz moderados, simples, pobres mesmo, humildes. Obrigado, Nossa Senhora, porque a tua paz muda tudo ao meu redor. Eu já começo a ver as coisas, a ver as pessoas, a ver a própria natureza que me rodeia, a ver as minhas coisas, a ver a minha casa de maneira diferente, com olhos diferentes, por causa dessa paz, Shalom, que é o resumo de tudo isso, do amor, do perdão, da alegria, da mansidão. Obrigado. Doce, doce Espírito Santo, exemplo, exemplo eu quero ser da mãe do meu Senhor. Repete essa frase como se fosse a primeira vez. Doce, doce, doce Espírito Santo, exemplo eu quero ser da mãe do meu Senhor. Exemplo eu quero ser da mãe do meu Senhor. Pra frente, doce, doce, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, fazei também de mim. Fazei também de mim morada do Senhor, morada do Senhor, pra valer agora como um sacrário vivo levando amor, como um sacrário vivo levando amor, revelando, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer o nada, eu trocarei. Põe força, como um sacrário vivo, como um sacrário vivo, levando amor, revelando coisas que eu não sei, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer o nada, eu trocarei. Se eu conhecer, se eu conhecer o nada, eu trocarei. Terceira vez, se eu conhecer. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. E veja, você conheceu. E você conheceu do jeito bíblico, porque o conhecer do jeito bíblico é igual ao do ceguinho que vai tocando. Até para ler o método Braille, ele vai passando a mão. E graças a Deus, Deus dá a eles muita sensibilidade. E com as pontas dos dedos, eles leem rapidamente como nós, até quem sabe mais rapidamente do que nós. Você conheceu experimentando tudo isso. Você conheceu o outro lado, infelizmente, e graças a Deus conheceu esse lado, porque já aconteceu agora. Foi uma graça, foi uma manhã maravilhosa, foi um presente de Nossa Senhora. Ontem foi o dia dela, a Imaculada Conceição, e ela deu de presente para nós nessa manhã de domingo. Você experimentou uma mudança de coração para ter o jeito de Maria. Gente, eu estou alegre, entusiasmado, porque eu posso afirmar na fé, mas eu posso afirmar que isso aconteceu, mesmo que você não sinta já, porque nós estamos muito acostumados com emoções fortes, né? E as pessoas gostam de sentir emoções fortes. Hoje é um mundo que vive de emoções e buscando novas emoções, mas as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus são bem diferentes. É do jeitinho que Jesus falou. As coisas do reino de Deus são como um grãozinho de mostarda, muitas vezes quase que insensível, quase. Mas que a gente experimenta sim, que a gente sente sim. Claro, é certo que você não sentiu aquelas grandes emoções que talvez você esperasse, mas repara bem. Vê se as coisas não estão novas, diferentes, dentro de você. Eu preciso dizer que especialmente uma coisa aconteceu, porque muitos de nós, infelizmente, tinham diferença com Deus. Nem sei por que você acabou se decepcionando com Deus. Se decepcionou por algo que aconteceu, uma coisa que você esperava e não aconteceu do jeito que você esperava, por causa de uma doença sua, uma doença de alguém, por causa de uma morte na sua família, até mesmo uma morte esperada. A gente via que a pessoa ia estar morrendo, mas interessante, na hora que morre, a gente sente tanto que, infelizmente, como Adão e Eva, a gente tem que jogar a culpa em alguém, como Adão jogou a culpa em Deus, nem tanto em Eva. Essa mulher que o Senhor me deu, como se Deus fosse culpado pelo fato de ter dado a Adão aquela mulher, né? Ela que estragou a minha vida. A gente acaba culpando Deus pela morte de alguém, como se Deus tivesse arrancado, roubado. No começo a gente esperava que Deus interviesse e fizesse, ou até mesmo prolongasse um milagre. Deus já tinha feito o milagre de conservar a vida por mais um tempo, por amor a gente. E a gente, na hora que Deus fez o milagre de prolongar a vida, se agarrou. E na hora que Deus teve que tirar, porque Ele apenas prolongou a vida por um tempo, infelizmente, a gente pode se decepcionar com Deus. Se decepciona com Deus por mil coisas, até por pessoas, como padres, religiosas, movimentos, grupos, que você, queira ou não queira, une a Deus. São coisas de Deus, são coisas de igreja. Então você se decepciona com isso, acaba se decepcionando com Deus. Muita gente estava com o coração apertado, apertado por essas diferenças com Deus. Entendendo bem, você precisava perdoar a Deus. Quem somos nós para perdoar Deus? Mas é que no nosso coração acabou tendo ressentimento, mágoa e às vezes até mesmo revolta contra Deus. Muitas vezes a gente fez o que eu falava no começo, a gente cultivou isso, e porque cultivou isso, o que era apenas uma decepção tornou-se uma revolta. E graças a Deus, Nossa Senhora curou isso também. Como mãe, ela nem falou logo, foi fazendo, foi resolvendo os nossos casos com as pessoas, com as situações. E também Deus entrou em tudo isso, ela nos levou de volta para Deus, nos envolveu de Deus. E agora a gente percebe que o coração está curado nisso também. Que bom, que bom. Deus tem um lugar diferente no seu coração. Mas ainda alargou-se o espaço para Deus dentro do seu coração. Porque talvez você tivesse estrangulado Deus dentro do seu coração, pelas mágoas, ressentimentos, o seu coração que endureceu. Você foi como que apertando o coração e foi estreitando. Deus quase que não tinha mais lugar. Deus insistiu para ficar no seu coração. Ele não pulou fora, não. Não pulou fora, mas você apertou, você estreitou o coração. Agora você vê que o espaço se alargou e Deus ocupou o lugar no seu coração. Deus ocupou espaço no seu coração. Esse espaço é de Deus. Este lugar é de Deus e Ele precisa estar aí. Ele precisa ocupar todo esse lugar, e bendito seja Deus que agora ocupa este lugar no seu coração. Você não podia ficar com esse lugar vazio, com esse lugar estreitado. Não, você não podia ficar assim, desse jeito. Deus precisa estar neste lugar que é o dele. Daí tudo se acerta na sua vida. Sem isso, nada se acerta na sua vida. Doce se Espírito Santo. Exemplo, eu quero ser. Exemplo, eu quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim sagrada do Senhor. Em vez de cantar o que vem para frente, deixa eu falar o que vem para frente. Sim, fazei também de mim morada do Senhor, como um sacrário vivo, levando o amor. O que foi que aconteceu com Nossa Senhora? Cheia do Espírito Santo, ela concebeu Jesus no seu ventre e logo saiu às pressas para a montanha para levar esse amor para Isabel. Ela precisava levar esse amor. É isso. O Senhor curou o seu coração. Nossa Senhora trabalhou para curar o seu coração, não apenas para você agora ficar com isso guardado para você, não, para você, como diz a música, como um sacrário vivo daqui para frente, levando o amor. Leve esse amor, leve esse perdão, leve essa paz. Ela quer que você espalhe. Esse é o jeito de Maria. A partir de onde você vive, talvez antes você lançasse azedume, veneno mesmo ao seu derredor. Talvez você nem tomasse consciência, mas por causa do seu coração endurecido, quem sabe envenenado, você sem perceber azedava todo o ambiente, envenenava todo o ambiente. Agora ao contrário, ela quer que você leve, como um sacrário vivo, que você leve o amor, leve o perdão, leve a paz, leve a alegria, que você irradie a alegria, que você seja do jeito de Maria. Aplauda, porque é esse presente que ela quer dar a você. Sim, ela quer fazer, pode ficar ali em pé, ela quer fazer você do jeito dela. Ela quer fazer você sempre do jeito de Maria, como um sacrário vivo, como um sacrário vivo, levando amor, revelando as coisas que eu não sei, revelando as coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei, como um sacrário vivo, levando amor. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer nada, eu tô. E não troque mesmo. Se eu conhecer nada, eu tô. Terceira vez, eu nada. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Levanta seus braços. Eu sei, o padre disse que talvez nem vários não sintam, mas também vários estão sentindo. Levanta seus braços e vamos bendizer por tudo que o Senhor fez aqui. Pelas mãos de Maria, por toda a graça, porque um mistério aconteceu diante de nós, e você pode louvar sem medo. Outra coisa que o padre disse que é verdade: perceba, teu coração está desarmado. Amém. Desarmado. Respira fundo e louva, respira fundo e bendiz o Senhor. E não só aqui nesse rincão, mas longe daqui, você em casa, perceba que, na verdade, verdadeiros nós cegos na sua vida foram desatados de uma maneira suave e doce. E você sente que o coração não está mais estrangulado. Pode agradecer. Agradeça. Agradeça. Você longe daqui estava, desculpa a expressão, mas é essa, você estava num verdadeiro inferno. O inferno acabou. Pode agradecer ao Senhor. Pode louvar o Senhor. E agora nós invertemos tudo. Você levanta os braços agradecido. Sim, como São Paulo diz, quero que todos os homens ergam as mãos para o céu, com o coração agradecido, que se voltem para o Senhor. É esse momento, você agora está livre para se voltar para o Senhor. Você agora tem o coração liberto. Você é mais autêntico agora na sua oração. A sua oração parte de dentro. Volte-se para o teu Senhor. Levanta seus braços e com toda a tua alma bendiga o Senhor que dá a vida. Agradeça. Agradeça porque você está aqui. Agradeça porque você poderia estar longe daqui. Ou você que está em casa, você poderia estar fazendo tantas coisas, mas está sintonizado, está ouvindo, está vendo, está participando. Agradeça porque essa graça chegou a você. Oh, bendito sistema Canção Nova de comunicação, essa graça maravilhosa foi até a sua vida aí, na sua casa, e curou você aí. A graça usou esses meios tecnológicos, esses meios humanos, e chegou até você. Agora deixa teu coração se encher de gratidão, e como o padre está fazendo já, vai cantando um canto novo, vai cantando um canto de gratidão ao Senhor. Isso, canta, canta o coração com o coração, canta com a alma, canta com o coração agradecido, canta um canto de gratidão. Eu preciso dizer que os corações estão se unindo ao Pai. Muitos filhos que não se sentiam filhos com essa oração, caíram as barreiras. Com essa oração, caíram as diferenças, a separação. Muitos de nós aqui, muitos de nós em casa, você pode se voltar para o Pai e cantar ao Pai, como um filho com o coração agradecido ao Pai. Cante, cante, canta, povo de Deus. O povo que está em casa precisa ouvir o seu canto. Levanta a voz, levanta a voz, levanta os braços. Cante, canta, filho, canta, filha, canta. Essa é a geração bem-aventurada que, por causa de Nossa Senhora, foi concebida de novo no ventre de Deus. Canta, meu irmão, a vida brota do teu coração. Perceba que a vida brota, a libertação aconteceu e o teu coração está cheio, está livre, a porta está aberta. Canta com a porta aberta, canta sem cadeias, canta com liberdade, canta ao Senhor, canta sem medo, canta ao teu Deus. É um canto de alegria, é um canto de um povo liberto, é um canto de libertação, sem medo, como o povo depois de atravessar o mar, com Moisés, levantou as mãos e cantou. Cante, cante agradecido, cante livre, cante alegre, cante solto nas mãos do teu Deus. Cantarei alegre.